isso é mano e vaqueiro. A verdade é que não era pra ter acontecido nada entre eu e você, mas aconteceu e agora eu não consigo ficar sem pensar e sem querer. E passar aí, preciso te ver, só consigo dormir se for com você. Hoje eu queria te ver. Aquela noite, só nós dois, não consigo esquecer. Ao menos hoje, hoje eu queria te ver. Aquela noite, só nós dois, não consigo esquecer. Alô, Jonathan Araújo, alô, Paulo Nobre, Dario. Acontecido nada entre eu e você, mas aconteceu e agora eu não consigo ficar sem pensar e sem querer. E passar aí, preciso te ver, só consigo dormir se for com você.